Salvador, muito boa noite, é o V310, para autorização, Recife 350, o portão, posso parar o 3. 310, boa noite, fala São Romeu, autorizado Recife, MPZ 97, aposto com a minha rota, nível 350, decola da 190, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5137, controle 120, décima 8. Hoje é 3-1-0, confirme a transição. Caju. Ligamento correto, reporte para o pushback e acionamento. 3-1-0. Manoel, obrigado. Autorizado, 3043, estamos com 183 a bordo, por 4 horas e 10 de autonomia, alterando o galeão. Número 043, autorizado táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Ok, partiu 1 Índia, ponto de espera 10-1895, lá, 2043, obrigado. Papatango, Romeu Tango, voo Sicônia, possível chamada para pouso. Contra 3831, mandou separar 2000 para ir, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Separa 2000, autorizado a sinal ILS, vai reportar estabilizado, possibilidade de voar Duna. Autorizado Duna, até 3831. Voando Duna, até 3831. VLM, manteiga, piscina no azar. Vale, mantém, 0243. 0043, autorizado, a Índia cola, piscina no azar, vento 170 graus, no 39. A Índia cola, onda 10, gol 2043. 43, eu colo 17, controle 208. Boa viagem. 208, obrigado. Fazer muito boa noite, eu colo 2043, cruza 4500. Gol 2043, boa noite, contato radar, seu batalhão nível 360, autorizado direto líder. Ok, direto líder para o 360, gol 2043. Azul 2795, boa noite, autorizada a chegada bom, se reporte para a descida. Chegada bom, se reporte para a descida. São 3831, chame a torre 118, decimal 95. Torre 118, 3831, uma boa. Salvador, uma boa noite, tá 3831, ILS da 10, baixado, travado, visual. 7831, boa noite, avistado, 1020 na ajuste, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 129. Livre pouso na 10, tá 3831. Azul 2795, desce para 4000 pés, ajuste na 020. Muito bem, pés, 1020, 2795. Papatango, Romeu, Tango Golfo, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. No solo aos 24, direita 121, 1 no solo. Direita 21, 738, 32. Eu trouxe uma boa noite, autorizando o táxi de Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, 3, 2, 3. 4-3-5-8, boa noite, informação Romeu, autorizado Fortaleza, via Pizuluna 9, após conforme rota, nível 370, decola da 1-0, primeira curva esquerda, segue desse de saída Momo, transição Fruti, acela 5-1-4-2, controle 1-2-0, desmo. Nível 5-8, controle 1-2-0, décima 8, confirme a transição. Controle 1-2-0, 8-3. Sim, 1-2-0, 8. Reporta quando pronto, 3-8-5-8. Bora. Muito boa, então 3305 a Romeu. 3305, boa noite, autorizada chegada Mari, deixa para o nível 050. 050 na Mari, então 3305. Azul 2795, desce para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. A gente desce para 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado, 2795. informação, Romeu. Posição 9, autorização, Fortaleza. No Gol 996, boa noite, agora é a cópia, a gente de altímetro 902. Obrigado. Podemos separar a Momo Frotti? Afirmo, afirmo. Momo Frotti. Obrigado. Estabilizou Azul 2795. Azul 2795, completa sinal, chama a torre 118 decimal 95. 2895, boa noite, 2795. Boa noite. 3305, cancelada as restrições, vista para 2000 pés. Aí chama 020, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Então, 2100, 2100, reportaria 3105. 180 graus, 12 nós. Tudo Posma 10, ajustada no 020, azul 2795. Salvador, 3258 para o sexto treinamento 02. 02, aguarde, então 3258. Aguarda. Vou no 096, pronto para cópia? Pronto, vou na 096. Autorizado Salvador Fortaleza, 370, veio pelo 119, decola pista no 0, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120, décima 8, transponder 5147, gol no 096. Autorizou Fortaleza, nível 370, veio pelo 119, decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120, décima 8, acionaremos 5147 e já está pronto para o pushback, acionamento, gol no 099. Portão 9, autorizado para o Tibete, treinamento, cheque táxi. Autorizado, chamamos táxi, bono 0996. Salvador, boa noite, 2795, livrou. Bom, azul 2795, táxi Alfa, Kilo, para o parte 3, posição 1, Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, posição 1, Romeu, 2795. Para o táxi 6310, alterna, Salvador. Com 3 horas e 30, pois alternada era Cajú, 6310. Sim, 6310, Alta Oceané, táxi Índia e Alfa, até o ponto de espera, chame torre, frequência 1895, ajuste de ótimo, 1020. Mas tem Índia Alfa, 1690, do Salvador, muito boa, TAM 3375, final X-ray. 305, boa noite, 620, um ajuste, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 12 nós. Que ele fosse 10, TAM 3375. Para o táxi 0096, a bordo 169, autonomia de 3 horas e 4 e o alternado primário é Teresina. Okay, táxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame 2, frequência 11895, ajuste de altímetro 1020. Com 1020, autorizou via pátio Índia e Alfa, pode esperar todos os decimal 95. Boa semana, muito obrigado, até amanhã. Autorizado, canal 3163. Aprovado. Chalé 6310, boa noite, mantém o ponto de ferro. Autorização, São Paulo, Guarulhos. São 3815, autorizado, Salvador, Guarulhos, 340, Pesolo 10, Taubaté. Decola pista no 0, curva direita da E, letra Motiva. Controle no 208, transponder 5155. Autorizado para Guarulhos, Gira 340, pela Pesa Lu, 10 São Paté. Decolagem da 10, primeira curva direita, da El Lida Monte, para ver a saída 208.5152, transponder, tá 3815. 5155, no transponder, portão 8, chame pronto. 5155, chame a pronta, tá 3815. Zero visual com tração. Faz o pouso do mesmo ali, Matheus Nogueira. Autorizado agora, são 02 chegando. Autorizado, 3258. 305, somos 48, livre à direita, chame só 21. 21, o quê? São 21, decimal 1. 21, dá 3. 305. Sou Salvador, muito boa noite, ó, da 3305, livrou. 3305, táxi via Alfa, reporte Angela Juliette, boa noite. Alfa, reporte Angela Juliette, tá, 3305. Só confirmando, da 3258, inicia após o gol. Após o gol então, 3910, depois 50, 208, boa viagem. 208, grato, 6310. Canal 6310, way the contact, contact level 350, fly jammer position. Find the next zoom, 10 seconds, 6310, and then click line 352. Dois nove oito, boa noite, autorizada a chegada Mário, deixa para o nível 050. Chamame autorizando 3, você para 2.000 pés, autorizado a chamar ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, chamar estabilizado, confirmando a sua sistema de 20. Assina, nome 020. Aí, chamar estabilizado, hoje. 096-54, controle 1208, boa viagem. 1208, tchau, tchau, obrigado. Trouxe a valor 096, passa 1600 para o perfil Momo, boa noite. Goma 096, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, saída da Momo. 370, saída Momo, Goma 096. Táxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, Chimitou e frequência 11895, ajuste de altímetro 1021. E Alfa, no ponto de espera, 018. Ok, thank you, Mr. 5 Direct, now Hotel Fox 018, thank you. Controle 096, da presente, poderia coordenar a gente voar direto Froti, por favor? Faz áudio, 096. Ou pelo menos Fog por da presente, então. 7858, boa noite, Lima Antena 0. Boa noite, Lima Antena 0358. Dona 096, direto a Buco, restrito no 350. A Buco, restrito no 350. Muito obrigado, 096, valeu. Alinhar, livre de decolagem, pista 90, vento 80 graus, no 3 nós. Tá, livre de decola, alta 6210, contato Recife Center, 16, décimo 85, enfermeiro 85, décimo 85. Ok, canal 16, 48, 6308. Azul 4298, deixa para 2, autorizada, final, que pediu a internet 73, já pode ser estabilizado no localizador. 2498. Xenomia 313, chame a torre no 8, decimal 95. Chamará, obrigado, boa noite. Oxanero 6303, estabilizado. Oxanero 6303, boa noite, 1021 ajuste, ponto autorizado, pista 90, vento no 0 grau, vamos mais. Sente, livre pouso na 10, Oxan. 3858, decolou 59, controle 208, boa viagem. 208, boa. Boa noite, 096. Muito obrigado, boa noite. Até amanhã. Controle Salvador, até 3858. Vamos. 3858, contato radar de colagem, suba para nível de 370 via Momo. 370, sobe via Momo, 3858. O TA 3858 poderia voar direto para o TI? TA 3858 autorizado o código. Direto código então, obrigado. Chané 6313, solo 02, direita 121 no solo. 21, obrigadão. Solo, boa noite, ou Chané 6313, livrou. Chané 6313, taxi via Alfa, reposta em Xa Juliette. Alfa, Xa Juliette, ou Chané. Azul 4298, complete a final e boa noite, Azul 4298. Ajuste 1021, já avistado, pouso autorizado. Pistão 90, vento 80 graus, 129. E livre pouso 4298. Só confirmar no vento, já? 180 com 12. Alternando Galeão. O número 150, 150, 150. Eita. táxi autorizado, India Alpha está ponto espera, no ponto espera, Chimitoi 1895, ajuste de altímetro 021. India Alpha 1895, lá, compreendeu como 021, tá? 303815. Chame o centro Recife na frequência 1-2685 até o nome 2545. 2685 no 2545, tá? 3258. Juliette, portão 62. Juliette para 62, é o...